Yeah, Antrax, 2013. Boa tarde, acordo no meio da noite, parece que alguém está me chamando. Eu não me lembro dessa voz, eu não estou raciocinando. Ela pede pra que eu levante da cama e olhe pela janela. Eu coloco meu agasalho e vou chegando perto dela. Uma luz muito forte ofusca a minha visão. Algo me puxa em direção àquela mata, me pegando pela mão. Gelado como um cadáver que acabou de sair da gaveta. A respiração está ofegante, eu não consigo usar a cabeça. Não consigo pensar, meus pés estão cheios de lama. Logo logo que percebe que não estou mais na minha cama. Não sei porque eu fui escolhido pra ter essa revelação. Logo eu que nunca mexi com esse lado, eu juro que não. O labirinto cheio de braços tentando me agarrar. Pessoas horrendas, depressivas, querendo se alimentar. Ninguém aqui me responde, esclarece a minha dúvida. Permaneço na loucura, a história continua. Tento ser fiel aos detalhes pra que nada fuja do contexto. Nesse ponto onde metade dos ouvintes já estão presos. Espera um final, como eu que estou vivendo. Passando por tudo isso, o presente está sendo horrendo, intenso. Apenas lamento. Sepulturas violadas e cruzes quebradas. O demônio do paganismo já passou e deixou a sua marca. Os números cravados no lugar da data de nascimento revelam a identidade do senhor do mundo sangrento. O meu universo é perplexo e sangrento. E muitas vezes na minha vida nem eu mesmo me entendo. Meu plano almeja por sangue e vingança. Nesse inferno dessa terra já perdi totalmente as esperanças. Estou acordado rimando sobre os zumbis vagantes, que depois se transforma e se torna arrogante. Vomitando sangue versos que vem do fundo do calabouço. Esses falsos demônios que estão por perto dão até desgosto. Espírito primitivo onde o pequeno está a te esperar. Eu vivo no medo, esse pesadelo precisa acabar. Como naves pousando em sua terrível mente, que desmente aquele que se acha sábio e inteligente. Subconsciente, a máquina mágica que me leva para o outro mundo. Obscuro, profundo, é a voz do submundo. Eu ando pela noite, vejo cadáver em decomposição. Assassino problemático, imagine só a situação. Olhe só os belos sacrifícios da mente de um psicopata que te perturba em seu sonho, te acorda e te mata. Invoco nesse mundo com essa terreno spawn que já tá organizando seu julgamento final. Yeah, spawn, 2013. Tá se ajoelhando pra que me diz aí qual é o motivo. A sua estátua não tem o poder desse local onde eu rito. Que sou eu que mando, eu que vou te dar as regras. A luz não chega até aqui porque é aqui o que predomina é a treva. Está condenada a muito. Mas ninguém está percebendo. A morte está levando as pressas. Quem está com dívidas pendentes? Eles precisam de soldados pra fazer a linha de frente. Fazer o trabalho que lhe foi confiado. Resgatar almas indecisas pra fazer o trabalho escravo. A noite está gelada, mas você não está percebendo. Está em estado de choque, não sabe nem o que está fazendo. Procure, procure que você não vai encontrar. Vague pela noite, o rei onde a morte está te esperando. Sem que ir pela voz que te chama na madrugada. Confundir a sua mente da destina sua alma. Procure, procure que você não vai encontrar. Vague pela noite, o rei onde a morte está te esperando. Sem que ir pela voz que te chama na madrugada. Confundir a sua mente da destina sua alma.